340, via Salvo ONU, transição Toco, com 3-1 mais 1. Controle Salvador, mantém condições de live. Onde eu levei no corredor forte? Ciente da Pantone Chanela 200 está autorizada ao final do procedimento em LS, que está em pista 90, que está para 210, alteração 0021, o recolta está autorizado. Chanela 140, nem você, né? Sim, já. Fone 250, fone 309, direito 1209. Leão 4-0, que é o Zé Decolagem da pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Acessão da decolagem, pista 1-0, final, meia 1-4-0. Charlie, Índia, autorizando o Pax, reporte para ingresso da pista no 7. Chanel 140, decolou os 21, tinha controle 1208. Controle 1208, Chanel 6140, obrigado, bom dia. Controle Salvador, uma boa, Chanel 6140, decolado Funca, passa 1800. Chanel 140, contato na barra decolada, se você recebe a Funca, transição Caju, para o voo 350. Fuca Caju 350, está com referências visuais, poderia voar direto Fuca? Vou poder direto Jamo. Direto Jamo, Chanel 6140. Torre Salvador, bom dia. Mono 094, posto espera da 10. Mono 094, bom dia, se desejar de alinhar, em decolar no círculo 0. Vento no 20 graus e no 2 graus. Ciência linda, cola da pista 10, Mono 094. Piste 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 0, 6, 1, 2, 3, 2, 1, 8. 3541 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Salvador, sua identificação dessa via chegada do MED 1 para o meio de voo 050, a gente está atirando no 021. Mike, Charlie, Júlia, controle. Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette. Confirme a posição do momento. Atenção na identificação, Papa, Papa, Mike, Charlie, Juliette. 4, deixa eu ver 5, se não for 1, 1, 2, 0, 2, 9. Não, muito obrigado. Júlio, bom dia, gol 094. Gol 1094, bom dia. Contato na terra na colagem. Tudo a ver, saída Momo, transição Frost para o nível 370. Gol Frost 370. Já é com certeza da colégio na pista 1 no site, vento 1 0 graus 0 9. Chamando 308, decimal 95. 2-9-5-0-0-0-0. Papo, Papa, Mike, Charlie, Juliette. Não tem falado nem se modo alto, nem se modo Charlie. Eu confirmar o que está mantendo no momento. Condição antes de sua esposa? Teste, mantenha condições usuárias e configuração na sua tela, por favor. Controle Salvador, Charlie de Eco, vai ser colocado. Salve o Papa Charlie de Eco, mantém com vocês as unidades no corredor, chefe. Reporte fora da Habana. Reporte fora da Habana, Charlie de Eco. come up to me, you need information with us. Sinal 6200, tudo é posto no pistolo 0120 graus 99. A direita e só uma entrada no ano 10, no sul, não vou ter frio. Caminhão para o estado, Romero 04. Isso. 6.85, caso negativo 95, decimal 45. 6.85, negativo 2545, Sinal 6140, obrigado, boa. Certo. Como 962, está autorizado o final do procedimento ILS, que vocês fixam no zero. Desça para 210, altímetro agora no 020, mas como que está autorizado? 120, né? Reportagem habilitada, 962. Mais número 020, Samsung 30, direto no 219. O índio foi visado em táxi até a hora que tem posto para ingresso. 1094, chama agora o centro Recife, 126.85, caso negativo no 25, decimal 45. Papo 4 Charlie do Eco, mantenha 196, tráfego 2 horas, 4 milhas, 197, passando 4.6, em descida para 2.10, Boeing 737-800. Então, 72, terminação com tráfego local. Após a posição Alefa, voa direto ao destino, conforme solicitação do controle. Chame o mesmo em 1208. Silêncio do Antônio. Um tráfego terceira milha para ponto aqui, pistão zero já autorizado, aguarde para decolagem. Está passando o eco sanguíneo, contato o radar na decolagem, se você sair da árvore, traça alerta, para o mesmo voo 080. Meu lado, Estação do controle? Fundo, 24, controle Salvador. Sem identificação, desperdia a chegada do Bombardier 1 para o mês de voo 050. Ajuste altímetro 1020. Charlie Juliet, controle. Autorizado, reporte visual como 7, Mike Charlie Juliet. Só para casa de sanguíneo, se não mantém a 3 a 10. Controle de vida aeronáutica da pressão no zero vai aguardar com a performance estimada 2 minutos para decolagem. Iniciar o time nosso autorizado a decolagem, vento no 30 graus 1-2-2. Controle 1208. 2719 da Azul, agora controle 1208. Controle Salvador, Azul 2719, decolou na sua escuta 800 metros. Azul 2719, contato radar na decolagem, sua direção do ano, transição ótima para o nível 340. Ciencio 2719, sobe via Sambuono, tração ativa para o nível 340, 2719 da Azul. 0 grau, confirma, autorizado, colégio na pista 0, corrigir no 7. 4714, controle Salvador, para identificação desta via chegada com MED 1 para o nível de voo 010, ajuste a sua missão no 030. Via com MED 1, para a sua Azul 2719 da presença do direto Leda. 2719 de frente da presença direto Leda. Papapá Juliette, Hotel Romeu. Contrato radar na decolagem, se fazer pela temporal 1 no prazo, para o meu desenho 100. 100 para o prazo, para o quadro do pistão. Quatro, cruzado, descida para 4100, altimetro 1020. Autorizado 4100. Cruzado para 240, Juliette, Hotel Romeu. Autorizado o cruzamento, aguarde a transferência para o local. 4714, desça para o meu 050 para 300 direto, Estado. Estado, confirmando, descendo 050. Correto. Seguindo, tráfego 1 hora, 5 milhas, voo nordeste, mantendo no 1500 pés, para a alta 3-2. Faz o ETA-1 aí, confirmando por quantas milhas vai manter o CG. Livro Oeste, da 1022, carga o SAC. Carga o SAC, letra 47, você está chamando 1208. 1208, carga o SAC. Salvador, bom dia, gol. Bom, isso é o que foi autorizado no ETA pela arma pista 1-0, 1-0, 1-0 graus, 1-0 mais. A linha de decolagem está dizendo 1-0 para o mundo, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ah, sim, acabou de liberar o ETA 1-0-2-8, está autorizado a proa direto de destino para o IDEL 345, para o ETA. Legal. 345 da presente. É, para o tráfego na rua 280 aguarda autorização para o quadro da pista. 280 aguardando autorização, carga ou choque. Vamos para mais Charlie Juliette. Está visual com tráfego agora 203 milhas. É, Charlie 150. Negativo, o tráfego não avisa não, para a volta da pista não segue aqui, avisa para a volta da pista não. Já tem o visual com o tráfego, uma separação visual com ele. O meu deslocamento dele? Agora está com boa nordeste. Aí ele prossegue para onde o seu destino vai pousar em Salvador, que está no sul? Não, prossegue para a Serra de Santana. pista 97, o Papa Romeu, Mike Charles, Juliano. Mike Charles, Juliano. Mike Charles, pode prosseguir o Condor? Condor 24, está autorizado ao final do procedimento LS, pista 10, desça para 210, altimetro 10, 20, resposta estabilizada. Autorizado descer para 2000, esse procedimento, tomada estabilizada. Aguarde. Mas já usou o comando 7? Vou descer, vai dar sinal, tá bom, eu fiz off, Juliette. Então agora, torre 118, decimal 9, 5. 8,95, obrigado, Juliette. Azul 4082, bom dia, contato a apresentação dessa via chegada com a média 1 para o mês de voo 060. Ajuste a altimetro 1030. Ponto pista 17, o Juliette. Pronto, a gente está com a palma que recupera o parte do Graera, pode fechar. Quadro 50, controle 1208 no 56. Obrigado. Mike Time, Juliette, 6, parte do Graero, com esposa. Relativo, Juliette. Bem, Juliette, até o momento. Então não tem condições de voar na proa 225 por 1,5 milhas. Então suba e mantenha o nível de voo 060. Mas mantenha a guarda na subida. Controle, o cargo Oscar pode manter estar no setor até autorizado direto de destino para evitar a formação. Deixa eu autorizar direto para estar no setor do cargo Oscar. Direto para o cargo Oscar. Carro que vai confirmar na pista de regulagem para 17 e 3, né? Decolou da 17 e cruzou o campo 1028, carro 7. 7. O gol 1, controle ao gol 556, boa tarde. Gol 556, boa tarde, contato com o radar na decolagem, se não vier CES, salvo 1, tração Doppler, para o meio do voo 360. CES, salvo 1, Doppler, possível proa 210 para evitar formações? Autorizado para 2,0,1, 5, 5 metros, por quantas milhas? Até agora por 60 milhas. Certo, copiado. 050, está 4,7,1,4. 4,7,1,4, você separa 2,6, altímetro 1,0,2,0, está autorizado a final do procedimento LS, que foi pista 1,0, reporta estabilizado. 2,6, reportará estabilizado, está 4,7,1,4. Mas vamos para a direita, tem o meu traço, agora a posição de 3 horas, 10 de milhas, 1 no Nordeste, passando meio de voo 050, de para 2 a 3, 1, 2, 3, 2, 0. Autorizado, sub direto meio de voo 070, o papão para a direita, tem o meu. Azul 4082, autorizado, descida para o meio de voo 080, contexto. Passando a questão do Índia, sua forma de voo 080, autorizado direto do estado. Charlie Juliette, partindo do solo controlado, vento no 30 graus 11 nós. Aguarde. Ponto 24, 8, decimal 95. Chama de 895, conta. Torre Salvador, ponto 24, passando Simbra, final do LS-10, baixa checada. Com 94, autorizado pouso na pista 10, junto com 30 graus 122. Autorizado pouso na 10, próximo ao corpo 90. Vento 130 graus 122. Ok, excelente, obrigado. Autorizado pouso na 10, pátio militar, 1 corpo. Torre Salvador, bom dia, T3. Você é 9097, ponto de espera pronto. T9097, bom dia, mantém, T3. Mantém. Bravo Lima, Bravo Romeu, Bom Dia Controle. Qual foi a posição do momento? Sérgio Aguardo, Matéria Escuta. Aeronave Senado 0255, Sudoeste de Salvador, Castelo. Azul 5048, controle Salvador. Acelera a identificação dessa via chegada com a MED 1 para o Azul 110. Comando 4, São Francisco Meio, dando direita, chama o Salão 211. Chama 211. Corrigindo com 124, solo 1219. 1219, sim. Ok. Apresa 2.300, você na Volpiota. Azul 4082, está autorizado a final do procedimento elétrico. Chama 0, você para 210, altímetro 1020, reporta estabilizado. Testando para 2.000 milímetros, autorizado para procedimento, portaria de estabilizado para 0.342. Após o fágio, esse é o meu, autorizado nesse voo 1.00. Após o fágio, esse é o meu, autorizado nesse voo 1.00. Passando 20 anos de letra, responde. Chama agora a torre 118, decimal 95. Corrente está com 7.4. Chama a torre 118, decimal 95. 1.556, após desista, autorizou a direção seguro. Chama agora o centro de 95, decimal 1. Base negativa 93, decimal 8. Secundário 1, 2, 3, decimal 8. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Papatango, Índia, quanto possível estimado para pouso em Serra Nova Índia, de uniforme? 4. Na verdade, está doceada, 2, 3, 2, 10. Referindo Julião, final do 7, reposto com no final, um ajuste de altímetro no 0, 3, 0. É 340-0-0-7. Aeronave Senado 0255, área 240-62 milhas em Salvador, está na escuta? menos o 5048, sexta, para o menos o 050. 050, 5048. Lima Mike Fox. Lima Mike Fox. Do Edson Wheeler também, essa são nível 080, está agora a posição de 3 horas. Polo no Williams, passando 090, 080, 522, também procedendo para a Terra 90, ainda no Fórum. Sim, 3 de Norte, autorizado com o Tocino 7, 130 graus, 132. Autorizado com o 7, 7 de 1-5-3-0, Julieta Terra 0. Lima Terra 0. Lima Terra 0-0-4, controle Salvador, aciona a identificação, dessa vez chegar a Levão Médio 1 para o nível de voo 1-1-0, altímetro 1-0-2-0. Salvador, Papa Tago, Delta Papel, Uniforme, 21-10, informe na célula do erro campo delta, capital e uniforme. Oscar, fachado 37 milhas noroeste do Salvador, mantém o Sierra de Vivo e Velho. Eu consegui colocar na contração local no 2345. Estou deixando agora o Rio Salvador em 1 no 8, decimal lado 5. Vai chamar a torre do 1 no 8, decimal lado 5, dá para passar para o uniforme. Boa, Salvador, Delta Papa Uniforme, vertical do Ceasa. Passando o Delta Papa Uniforme, autorizado em 9 no 7, reporte da curta. Curso da 17 da Papa Uniforme. Uniforme, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 08 graus. Pouso livre, dá para fazer uniforme. 3745, está passando 210. Correto. Passou o livro, cruzando 210. Chamei o CIF agora, repete 251, alternativa 23-8. 251-238, onde é o motorista? 3745. Senhor Bravo Romeu, eu não aguardo pelo estimado. Coral e Trazão de Ilhéus. Guardião 04, prossiga. 1 7 5, correto? Oeste, o Guardião 04. Livre acionamento de táxi, aposte no ponto de espera da Oscar. Como Delta foi informado, solo 15, autorizado backtrack até a Bata, ao estacionar a frequência livre. Chiné 6213, condições de alinhada para separada, piscina 0. Afirmação. Chiné 6213, autorizado, alinhada da colagem sem parada, piscina 0, vento 130 graus, 109. Informo tráfego 320 da TAM, final de aproximadamente 7 milhas agora. É, deve colar da 190 separada, piscina 0. Isso, era uma coisa. Boa tarde, Salvador. 3604, passou Ilha Serra Baixa Chaga. 3604, Ilha Velma 020, continua a aproximação, aguarde vista livre, informa o tráfego 320 da Avianca. Fecha a gente a rolagem, cabeceira 10. Não, e agora? 05, mantendo a senhora em 1 0. Código transporte 5111. E quando possível, seus estimados para através de Coral, através de Leos, e pouso SA Bravo, Alfa Sierra. Confirmando o em ponto seguro mesmo, não é em São Luís que foca a terra. Entendi. Siga. Subista no zero, vento, 120 graus, 109. Meu repouso está 3604. 6213 da cola 107, chama o controle 120 da sua 8.